Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem. Feira da fruta, pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem. Feira da fruta é a feira mais cara, aonde só dá pilão. Tem a feira tamanho família, tem até